Quanto dia acorda a gente ama. Tô pronto pra te ouvir aqui na cama. Te espero, vamos rir de todo mundo nesse quarto tão profundo. Esse é meu Orkut? Pode dar uma olhadinha aí com certeza, claro. Mas aproveita agora já que você tá olhando e deixa lá um recadinho, né? Pra registrar a tua presença aqui. E nada de sair contando o que tu olha por aqui.